Está chegando a hora da igreja ir embora daqui. Um povo zeloso aguarda ansioso o momento de ir. A grande verdade é a realidade de que Jesus Cristo vem buscar seus remidos, os seus escolhidos, para Nova Jerusalém. O grande alarido, o som da trombeta tocada no céu, a voz do arcanjo transmitindo a ordem que emana do grande Deus. Vai buscar a igreja, vai buscar a igreja, filho meu. Cumpriu-se o tempo, é chegado o momento dos santos remidos teus. Vai buscar a igreja, vai buscar a igreja, filho meu. Tua noiva querida, fiel prometida pra morar no céu. Sacrifício, o preço altíssimo que Cristo pagou, irmão. Santo sem pecado, seu corpo rasgado, verteu sangue remidor. A grande agonia, o trágico dia da sua paixão, mudou a história, marcou a vitória do plano da redenção. Porém, no trabalho que a sua alma no Gólgota realizou, esta sua glória, a igreja morena que o seu sangue resgatou, e breve virá. Vai buscar a igreja, vai buscar a igreja, filho meu. Cumpriu-se o tempo, é chegado o momento dos santos remidos teus. Vai buscar a igreja, vai buscar a igreja, filho meu. Tua noiva querida, fiel prometida pra morar no céu.